Isso é pedida perfeita, menino. Vem com nós. Portal do Arrocha. E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Sei que é por meu namoro em risco. Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou, não sanou. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Cê quer ver eu trair meu bem? Nada nem nem bem. Igual ela só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nada nem nem vem. Igual ela só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nada nem nem vem. Igual ela soa, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nada de nem vem. Igual ela soa, igual você tem sem. É um pedido, menino. Com a gente é assim, ó. Ou você bebe ou você chora. Sua oportunidade não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Cê quer ver eu trair meu bem? Nada de nem vem. Igual ela só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nada de nem vem.